Aham, aham. É que ela me encontrou no baile com uma peça na cintura. Se amarrou no corte, ficou louca na postura. De bandida, máquia, bala, qualquer estrutura. Pitbull tá na pista e eu quero ver quem segura. Mana, para, falte e fura, se na pista cê vacila. E a onda leva mesmo o camarão que cochila. Deixo tudo no esquema, trago as drogas na mochila. Gasta essa brisa toda, se os playboy entra na pilha. Sou filha do improvável, vivenciando o impossível. Que essas rimas impecável, é claro que eu elevo o nível. E parto do princípio, já pulei do precipício. Renasci de novo com as mesmas forças do início. Sou só ossos do ofício, só eu sei do sacrifício e passa nada. Disposição nós tem desde quando não tinha nada. Só um banho de cachupa deixa minha alma lavada. Bebo whisky, Red Bull, hoje eu tô zero preocupada. Tipo degrau por degrau, nunca usei ninguém de escada. Meus irmãos são envolvidos mesmo com outras paradas. Agora, 8 anos depois eu já me sinto preparada. Mas pra chegar até aqui o mundo só me deu porrada. Pula pelo prêmio, pela pele, pela pura. Bate pra porrada, preparada, posturada. Forte, puta, pesado pra pilanta, pousado. Piscou, é pra. Pula pelo prêmio, pela pele, pela pura. Bate pra porrada, preparada, posturada. Forte, puta, pesado pra pilanta, pousado. Piscou, é pra. Gosto daquela que diz: Deus ajuda quem acorda cedo. Quantas noites nem dormi pensando em chegar primeiro. Minha pele que dita pra ser boa, vou ter que ser duas vezes. Pra sua mãe sorrir, a minha teve que chorar mais vezes. A vida bate, eu tô com sorte. Pra viver do que eu amo, eu tive que dançar com a morte. Filha da puta que quiser me atravessar, vai ter que ter duas cabeças pra pensar e me derrubar. Sabe quem eu sou, de onde eu vim? Pra ditar como eu faço, tem que nascer igual a mim. Minha cicatriz exala minha história. E eu tô farta de gente que nem conhece, quer me tirar de otária. Mulher preta favelada, noto olho puxadinho se eu der uma risada. Me cuido bem direitinho, sempre organizada. Respeito pelo caminho que é pra não ser tirada. Me conta uma parada. Cê desiste de viver porque tá mó cansada. Qual foi a última vez que foi valorizada? Nós merece muita coisa, muito ouro e prata. Mulher preta favelada, noto olho puxadinho se eu der uma risada. Me cuido bem direitinho, sempre organizada. Respeito pelo caminho que é pra não ser tirada. Me conta uma parada. Cê desiste de viver porque tá mó cansada. Qual foi a última vez que foi valorizada? Nós merece muita coisa, muito ouro e prata. Pula pelo prêmio, pela pele, pela pura. Parte pra porrada, preparada, posturada. Forte, puta, pesado pra pilantra, pousado. Piscou, é pra. Pula pelo prêmio, pela pele, pela pura. Parte pra porrada, preparada, posturada. Forte, puta, pesado pra pilantra, pousado. Piscou, é pra.